Salvador, bom dia. O SAM 3601. Informação Foxtrot ciente, autorização São Paulo Congonha. 3601 para cópia, chame solo 121-9. 21, obrigado. Então, Riotan 3601, ponto de pega da 10, pronto. 3601, a linha decola pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Sim, a linha decola da 10, Riotan 3601. Decolada 04, controle 1 no 9.8. 19.8, obrigado, bom dia.